você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria, mas é um mar e eu quero mergulhar na graça. Pra conhecer você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Muito além do que a gente espera. Mas é um mar e eu quero mergulhar na graça. Yeah.